há uma quinta dimensão, além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço, e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É uma zona intermediária entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição. E se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume dos seus conhecimentos. É uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação. So thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. This torch that I found must be drowned, or it just might explode. Make it one for my baby, and one more for the road. If you don't drink well, don't drink. Honey, are you a ghost? Sure, a ghost. I just came down to check the mourners, read the obituaries. Olá, ouvinte, seja bem-vindo à nossa Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E eu sou o Fábio, do canal de YouTube Terra Incógnita. Fábio, meu querido amigo, um escritor, uma pessoa super legal, com um trabalho muito relevante, com uma tremenda história, né? Dentro da ficção científica, né, Fábio? Você é sempre muito mencionado aqui, não sei se tu repara nisso. Eu reparo. Aqueles podcasts que tu tá mencionado, tu não saiu ainda. Ah, que legal. Eu fico muito feliz. Eu acho que é o seguinte, acho que antes de ser escritor, eu sou leitor e eu sou espectador. Eu sempre, desde muito pequeno, consumi muita ficção científica em livro e em séries de TV e filmes. E acho que é por isso que fica tão legal bater papo, assim, né, num podcast. Porque a gente tá falando como fãs agora, né? Uhum. O Twilight Zone é uma série que eu vi quando criança, depois eu vi de novo na adolescência. Agora, já na fase adulta, eu consegui, né, baixar todos os episódios. Volta e meia, quando eu não tenho muito o que fazer, tô de saco cheio, eu sento, assisto um episódio de novo. E agora eu tenho a maturidade de entender, olha, esse autor aqui trabalhou em tal livro, em tal série. Eu já começo a pegar todas as referências, então eu acho muito mais gostoso, né? Mas a gente vai falar hoje no episódio, trouxemos o Fábio para isso, um episódio que é bem de explodir a cabeça, é muito interessante. Fico imaginando a cara das pessoas, né? Assistindo esse episódio lá nos anos 60, né? The Four of Us Are Dying. Isso, episódio que foi ao ar dia 1º de janeiro de 1960. E o diretor John Brann, roteiro do Rod Serling, baseado num conto do George Clayton Johnson, né? Que inclusive você falou que queria comentar um pouco sobre o trabalho de George Clayton Johnson, né? Fica à vontade, Fábio. Tá. Não, o George Clayton Johnson, ele morreu em 2015, com 86 anos de idade, e inclusive a gente foi amigo de Facebook. O George Clayton Johnson, já velhinho ali, mas muito simpático, muito de boa. E o cara foi meio que um pioneiro também do cinema e da televisão, de ficção científica e outros gêneros. Vocês sabem que ele é um dos coautores do filme Logan's Run. Né? Ah, sim. E a ideia original para o filme original Ocean's Eleven, 11 Homens e um Segredo, do Frank Sinatra, o classicão, a ideia é do George Clayton Johnson. Uhum. E o cara escreveu o primeiro episódio de Star Trek, sem ser a The Cage, né, sem ser o piloto. O primeiro episódio de linha, que é o The Man Trap, é do George Clayton Johnson. Sim. É. E ele fez uma série de... escreveu uma série de roteiros para Alfred Hitchcock Presents e Kung Fu. Né? O cara realmente fez de tudo um pouco, né? E é verdade. Não, e ele era um cara assim, tipo, era um cara interessantíssimo, muito, muito acessível pela internet, mas, e você vê que é um cara que trabalha, é um cara que nunca publicou muita coisa, era um cara de roteiro mesmo, né? E agora a ficção científica do cara é sensacional, né? As ideias, essa ideia desse episódio, né? Ela é sensacional. Eu acho assim, foi super bem filmada. Se quer depois vocês falem sobre isso melhor também, né? Poder, né? Sabendo que o diretor aí teve um trabalho com o especialismo alemão, né? Agora é uma coisa meio teatral também. E ele faz um trabalho que hoje é uma pena, a única pena é de não ter efeitos especiais melhores para a época, se bem que o trabalho é muito bem feito para 1960. Sim, né? Sim, concordo contigo. Esse lance de TMGM envolvida, né, e tal, tinha muito material ali. O episódio tem um lance maravilhoso dos neons, né, flutuantes, né, esses ângulos assim. A gente tava falando aí, tu mencionou o John Brennan, né, e eu não conhecia muito a história desse diretor, para falar a verdade, né, mas aí a gente veio saber que ele tem essa história, por ser um diretor alemão, né, essa questão do expressionismo alemão. Então, ele, alguns ângulos, que são os ângulos tortos, né, que são coisas do expressionismo, você reconhece no episódio dele, inclusive em trabalhos anteriores dele, de acordo com alguns reviews que eu andei lendo, né? Então, eu fiquei muito curiosa para conhecer o trabalho anterior do John Brennan, na verdade, porque o pessoal comenta que ele já coloca essas questões, desses ângulos e tal, e toda essa influência, em trabalhos anteriores. Então, é muito interessante, né, como ele foi explorado ainda em Twilight Zone e teve uma certa liberdade também, né? E tem umas coisas curiosas, Fábio, que eu acho que é interessante a gente até mencionar, né? Porque esse episódio que nós falaremos aqui é um episódio que tem quatro atores protagonistas, né? Vamos colocar assim. O pessoal, primeiramente, ali de produção, pensou em fazer com maquiagem, né? O mesmo ator e utilizar maquiagem. Só que eles cronometraram, né? E verificaram que ia demorar muito tempo para ficar fazendo essa maquiagem no ator, ia demandar muito tempo. E aí eles lançaram, então, uma chamada de atores para poder, na verdade, pesar ali coisas que os atores teriam em si, de proximidade, assim, seja cor dos olhos, cabelos, postura, altura. Então acabou trazendo esses quatro atores aí, né, e tal. Eles ganharam aí na seleção e tal. Então é muito interessante quando a gente vai ver, né, como é um episódio de, sei lá, gente, que 25 minutos, se tiver, né, e tal, trabalheira que foi poder fazer um episódio como esse, né. Tava até conversando contigo, né, Fábio, sobre isso daí, né? Uhum. Foi muito interessante. Eles tinham intenção de usar maquiagem protética, inclusive. Inclusive, em episódios posteriores da série, naquele que a gente... No episódio da Manequim, por exemplo, isso acabou sendo usado de outra maneira. Mas, como a Angélica mesmo falou, eles acabaram optando por escolher quatro atores e acabou dando muito certo. Eu acho que o que o Fábio falou também, você não tinha efeitos visuais na época, você teria que fazer com efeitos de maquiagem. Eles tiveram a melhor opção possível, que, usando atores, a transposição fica por conta da imaginação do espectador. Isso é sempre bom, você deixar um espaço para que a imaginação do espectador complete as lacunas da história. Para mim isso é muito bacana, no final, para mim isso é mais rico ainda, né? E você sabe de uma coisa, o que eu acho muito legal em Twilight Zone, que poucas séries depois fizeram, é que, talvez até pela influência do Playhouse 90, né, da série anterior do Rod Serling, tem um ar de teleteatro, né, de teatro filmado. Eles sabem fazer um filme, sabem fazer questão cinematográfica, mas o próprio cenário ali, que os cenários de fora são todos muito abstratos, né, desse episódio, e a ênfase é sempre na atuação, né, tem muito close, que é uma coisa que hoje em dia você vê que não tem mais tanto. E uns closes, umas relações, as pessoas, como os espaços são muito pequenos ali, os cenários, as pessoas encostam muito umas nas outras. Sempre tem ali uma tensão sexual que pode até ser, pode ser inconsciente, mas tem a tensão sexual entre homens também ali, né? E que é uma coisa muito, muito pesada, muito forte. Eu acho que o Sully faz isso de propósito também, para provocar as pessoas, né? E, mas a coisa do, do teatro ali é importante porque tinha que ser ator bom, né? Tinha que ser ator bom, não podia ser ator ruim. Mesmo esse, o Harry Towns, que faz o Art Hammer, o Harry Towns, ele não trabalhou muita coisa, não fez muita coisa, né? O Harry Towns depois virou tô vendo aqui pela internet, que ele fez depois, foi ordenado sacerdote episcopal. E parou de fazer cinema, televisão. E morreu também com 86 anos, morreu velho. Agora, em compensação. Mas essa do sacerdote episcopal eu não fazia a mínima ideia, Fábio. Ela se arrependeu de tudo e foi pra Jesus, entendeu? Mas enfim. Mas vocês reconhecem o cara que faz o trompetista, o Johnny Foster, que fica com a menina lá, com a Maggie, que aliás a menina canta bem pra caramba. Ela tá cantando uma daquela música One for the Road, que o Frank Sinatra imortalizou. Aquela música, aquela cena, eu me arrepiei todinho. Eu falei, cara, que coisa, produção bonita, bem sacada, né? E o Johnny Foster, quem faz, é o Ross Martin, que trabalhou naquela série, não vou lembrar agora o nome, As Loucas Aventuras de James West, da série clássica. Ah, caramba. Era o Artemus Gordon, né? É muito legal. Ele é um rosto muito conhecido e apreciado na televisão dos anos 60, 70, o Ross Martin, né? Um excelente ator. O Philip Pine, que ele faz o Virge, um dos outros quatro alter egos aí do nosso personagem principal, ele era um cara também que ele era roteirista, diretor de cinema, e depois ele passou a ser ator de TV, então era um cara com um background muito sólido. E o Don Gordon, o pessoal conhece do Bullet, por exemplo, e do É Proibido Procriar, né? Também outro ator com uma carreira muito sólida. Nossa, adoro esse filme, muito bom, a gente fez podcast sobre ele. É Proibido Procriar, né, o Fábio? Contigo. Sim, eu lembro. Zero Population Graph, muito bom esse podcast. Esse filme foi muito legal, quero muito rever esse filme. Poxa, muito legal. E, cara, tem tanta coisa interessante, tanta coisa curiosa que dá pra gente mencionar aqui, porque você tá falando aí do George Clayton Johnson e sobre o conto dele, né? O que eu tenho aqui de informação é que parece, na época, que esse conto dele tinha tipo o quê? 3 páginas e meia. Né? E a história, a gente não falou ainda do sinopse, tá? Mas a história ali no conto do George Clayton seria sobre um cara que, na verdade, o rosto dele se alterava conforme o desejo das pessoas em torno dele. Vamos supor, a pessoa queria muito ver a pessoa amada e tal, não sei o quê, uma pessoa que tinha desejo de ver, o rosto dele se transformava, porque o cara é um metamorfo, né, esse negócio do rosto dele ficar se transformando. E nessa história aí do Johnson, né, no caso, o final é diferente, porque, claro, o Seren colocou ali uma outra coisa em cima, né, o final é diferente, porque o cara ali acaba morrendo. Porque, na verdade, tem um cara que tá procurando o outro que ele quer matar, entendeu? Então ele quer muito encontrar o cara e ele se transforma, né? O rosto dele se transforma, diz que é numa estação, né, de trem. O rosto dele se transforma no cara que ele quer matar e ele acaba morrendo assim. Coisa que o Sally fez totalmente diferente aí na história, né? A trilha sonora, gente, a trilha sonora do Jerry Goldsmith, tá? Eu acho sensacional. Se tem uma coisa que esse episódio tem que ter essa menção, é a trilha, né? Aqueles metais, né? Aquele negócio da cidade grande, né? Que é uma coisa que eu acho que foi muito reproduzida posteriormente, né, Fábio? Sim. Né? Esse negócio dos neons e a trilha, param, param, param, né? Esse negócio tu reconhece logo de cara, né? Em qualquer peça de teatro, né? Ou episódio de televisão, né? Você sabe, eu tô procurando agora enquanto a gente tá conversando aqui, você sabe que eu lembrei agora de onde eu vi pela primeira vez esse tipo de filmagem, né? Um filme The Man with the Golden Arm, do Frank Sinatra, que é de 5 anos antes, O Homem do Braço de Ouro. A abertura é exatamente daquele jeito, só que a abertura, inclusive, parece é uma coisa feita à distância, por um cenário totalmente teatral, do Frank Sinatra chegando lá numa vizinhança lá e tudo, você vê que são andaimes e coisas assim, não sei se chega a ter neons, acho que tem um pedacinho. Então é uma coisa extremamente teatral, e é do Otto Preminger, e até outro alemão também, né, que acho que, se não me engano, também começou no expressionismo alemão, né? Ah, sim, ó, que legal. Austríaco, aliás, não alemão, mas enfim, acho que ele começou lá também. Eu tô olhando aqui o IMDb da Beverly Garland, né, que já é falecida, né, faleceu em 2008, apesar de o Marcos ter me apontado aqui, no IMDb ela tá com crédito até 2018, então isso é muito estranho. Nossa senhora. Ou seja, mas assim, né, ela tá acreditada aqui numa série super pop aí, é Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman. Diz que ela é Ellen Lane na série, né? Nossa. Ela faz Ellen Lane. Olha que legal, né, e tal, Pô, né? Então essa legal. Essa atriz, por sinal, assim, é uma das minhas favoritas do episódio. A interpretação dela e o segmento onde ela aparece é muito legal, né? Que ela vai da tristeza à paixão, quase uma paixão louca, né? Na atuação, muito legal o que ela faz ali. É muito legal mesmo. Eu acho que esse é um dos episódios mais bem atuados de Twilight Zone. E é difícil a gente selecionar um episódio, né, bem atuado, porque todos eles são muito bem atuados, né? Com certeza, o Rod Serling era muito exigente. Pra quem não sabe a história, o cara, ele vem da TV, inclusive era ao vivo, né? Não tinha esse negócio de você filmar pra depois editar, take 1, take 2, take 3, não. Ou seja, a pessoa tinha que ser muito boa no que fazia, né? Então ele é notoriamente exigente. Quem tiver a oportunidade, dá uma assistida naquele documentário. A gente publica lá na nossa página, viu? A gente tem uma página lá que é Além da Imaginação Podcast. A gente publicou pelo menos dois documentários lá que tem a ver sobre o Serling, né? No documentário da Galeria do Terror, os atores falando do Serling é uma coisa... Parece o pessoal falando do Lars von Trier, entendeu? É meio por aí, sabe? Falando, porra, esse cara deixava todo mundo louco, entendeu? Era foda, sério, mas era um cara exigente, né? Não é à toa que o trabalho dele ficou pra posteridade, né? É cultuadíssimo também, né? Eu tenho uma curiosidade, talvez, pra falar em relação à alteração que o Serling fez em cima do conto original, mas essa coisa que eu quero falar tem a ver com uma das recomendações que eu vou fazer no final. Então talvez eu deixe um pouquinho mais para o final, porque o Sally era um grande leitor e um grande interessado nesse universo ali da cultura literária, inclusive da cultura pulp também, né? E nos anos 30 você tinha um personagem que era o Vingador, que ele conseguia mudar o rosto dele. Ele tinha uma face maleável e ele assumia outras identidades. Então é muito possível que essa mudança que o Serling fez no conto do Clayton tenha como influência as histórias do Vingador, que eram histórias aí escritas pelo Paul Ernest, né, e foram muito populares assim nos anos 30, 40 e tal, quando a gente imagina que o Serling estava ali se formando como leitor, né, inclusive. Então, mas eu vou falar mais desse personagem na hora da recomendação. O episódio, ele trata de um sujeito chamado Art Hammer. Ele é um daqueles, sabe, aqueles escroques, aqueles malandros ali de rua, né? Escroque é um nome maravilhoso, né? Exato. Aqueles sujeitos que vivem de pequenos golpes. Enfim, esse tipo de pessoa. Só que esse cara tem uma habilidade fora do comum. Ele consegue... Quando ele olha para o rosto de uma pessoa, se ele se concentrar bastante, ele consegue modificar a musculatura do rosto dele e a aparência exterior da pele, e ele consegue mimetizar, fazer com que o rosto dele fique igual ao rosto daquela pessoa cujo rosto ele está vendo. E esse cara, ele tem um plano na cabeça. Ele viveu uma vida de pequenos golpes, com pouca grana, se dando mal, e ele resolveu finalmente usar essa habilidade dele para dar um grande golpe, que constitui na seguinte ideia: ele vai pegar, trocar de identidade com dois caras que morreram, né? Um cara que era um músico que faleceu num acidente, e ele tá de olho na mulher do cara, né? na namorada do cara, que agora tá sozinha. Ele quer aparecer lá com o rosto igual do cara para ver se conquista ela. E ele também tá interessado em dar um golpe, porque ele soube que um mafioso foi assassinado, e ele tá pensando em ir atrás do antigo sócio desse mafioso para tentar extorquir algum dinheiro dele. E a ideia dele é pegar esse dinheiro, pegar a moça e fugir e tentar uma nova vida, né? Mas será que isso vai dar certo? A gente vai descobrir aí assistindo o episódio. Olha, foi uma boa sinopse, hein, Fábio? O Marcos foi afiado, né? Não entregou muito, né? Deixou pra gente pra definir o final. Inteligente, muito bom, muito bom. Pra começar, início de conversa, achei muito bom, achei um bom episódio mesmo, sabe? De uma inventividade, esse negócio de ter algumas maneiras como eles utilizaram para poder mostrar, né, as faces, a alteração, a postura do ator, né? É muito legal. Aliás, eu achei, assim, o Fábio falou que o episódio é muito bem atuado, e é interessante que ele é muito bem atuado mesmo, né? Os caras foram sensacionais, né? São atuações interessantes, né? Tem aquele lance lá, o cara, ele tá num quarto, o episódio abre assim, ele tá num quarto e ele tá com jornais, né, espalhados ali, né, o obituário aberto, né, e tal, ele sabe quem morreu. Então, o Rod Serling, ele também gosta dessas histórias que envolvem a máfia, né, até porque mais pra frente, lá na quinta temporada, vai ter um episódio lá do cara que o sapato, né, que altera a personalidade da pessoa, né, e faz com que ela reproduza o que a pessoa sabia e tal, né. O Adam Sandler depois foi lá e se apropriou, né, pra fazer um filme lá, né, e tal, né, sem comentários. Mas é um bom episódio, viu, gente? O que você achou, Fábio? Olha, eu gosto muito disso que você falou agora há pouco do Adam Sandler, é isso mesmo. Também tem aqui outro filme, né, Click, que na verdade tudo são episódios de Twilight Zone que ele chupou, adaptou. Né, que ele adaptou. Sim. E transformou em comédia de Adam Sandler. E pra mim tornou inassistível o negócio, mas enfim, a gente volta sempre à fonte original. Agora, além de falar que é um episódio muito bem atuado, eu vou falar uma coisa interessante. Tem coisas ali que são até meio bobas. A mudança final na porta giratória do hotel, aquilo ali é... Você não tem como acreditar naquilo ali. Agora, é assim, é um episódio de 22 minutos, né? Então, o bacana de Twilight Zone é ser um episódio tão rápido que você até pode perceber que há ali não uma falha, mas uma incongruênciazinha no roteiro. Mas você diz, olha, tudo bem, a história é rápida, isso não me afeta, né? Então, assim, não é que seja um episódio perfeito, não é um dos meus top 10, mas é assim, é porque a série é uma série excepcional, né, até hoje na história da televisão, né? Então a gente tem muitos episódios favoritos, né? Mas eu gosto muito de rever esse episódio, já tinha muitos anos que eu não revia e gostei muito de rever, justamente por causa da convicção que os personagens passam. Você falou da Maggie, da Beverly Garland, né? É maravilhoso. Ela faz um trabalho excelente ali em poucos minutos. Então, o Ross Martin faz um canastrão, mas ele faz de propósito, né? O trompetista, o Johnny Foster, é outro escroquezinho também, né? E aí ele faz isso. E a gente fica o tempo todo ali esperando o que vai acontecer. É engraçado porque ele é um cara que não tem um plano muito bom de vida, né? Ele realmente, como o Marcos falou, é um escroquezinho da pior qualidade, né? Da pior cepa. Porque o cara vai lá, se ele conseguir ganhar o dinheiro, ganhou. Se não conseguir, sai correndo, ou sai correndo do mesmo jeito. Tenta pegar a menina, aí fala pra ela que vai pra Chicago. Vai fazer o quê? Eu não lembrava, eu tava achando que ele ia pegar dinheiro dela. Ele não pegou dinheiro dela. Ele nem é músico, né? Como é que ele vai pra Chicago fazer sucesso com ela ou não sei o que lá, né? Isso aí não deixa nem claro, né, essa questão. Não, eu fiquei pensando assim, mas tudo bem que o cara é mal, mas o cara é mal, pito pica-pau, assim, à toa? Tipo, ok, eu vou pegar essa menina aí, vou sacanear ela, vou deixar parado na estação de trem me esperando. Qual o objetivo? Quer dizer, na hora você não pensa muito nisso. Quando acaba o episódio, você para e pensa, opa, peraí, o que, que ele queria dela? Eu tava esperando que ela fosse pedir um dinheirinho, ó, me dá o dinheiro aqui que eu vou comprar as passagens pra gente. Não, ele até fica falando assim, né, ele fala, olha, por que, que eu não posso ter uma mulher bonita assim, que me ama? Né, porque como ele deve viver essa vida, onde ele não tem paragem em lugar nenhum, né, então essa mulher me ama muito, né, claro que não o ama, né, ama o homem que ele tá roubando a vida, né, e tal, né, de certa maneira. Então, ele pensa, dessa vez eu vou tentar, vai dar certo. Agora só falta arrumar o dinheiro, né? Aí já sabe da história ali do gangster e tal. Agora, é claro, o episódio não explica como é que ele tem todo esse background, entendeu? O lance do gangster e tal, porque algumas informações que ele dá, ficou pra mim a impressão que ele sabia demais. Só isso, entendeu? Como tratar aquele cara e tal. Como é que ele não sabia se ele chegasse lá no gangster, lá que deu vários tiros no corpo do cara que ele tá ali emulando, se na verdade o cara não é um cara super agressivo, perigoso e pior ainda do que ele, né? Não, ele imaginou que o cara fosse um cagão. Ou ele é um bom leitor, né, de personalidade, né? Ele é tipo que pega no ar e vai embora, né? Pra mim, a impressão que eu fiquei, Fábio, é que o episódio, ele poderia ter desenvolvido cada história de cada personagem individualmente, entendeu? E dariam boas histórias de Twilight Zone, sabe? Ali pra frente, ali cada personagem teria, assim, pra gente mais informações, seria interessante como espectador, assim. Foi a sensação que eu tive. Podia ser um episódio de uma hora, vai. Mas só vai ter isso mais pra frente nas temporadas, né? Então... Pois é. Daria mesmo, daria inclusive uma minissérie. Hoje em dia daria uma minissérie de Netflix com 10, 12 episódios, né? Fazendo mais de 4 personagens, inclusive, né? Sim, com certeza. Pô, Game of Thrones tá aí, hein? O Deus de muitas faces aí e tal, né? Olha lá. Eu fiquei falando pro Marcos que tem uma certa... Me lembrou de certa maneira, porque pra quem não sabe, você tá escutando podcast, aqui tá cheio de fã de Game of Thrones, né? Aí eu falei, ó, oh, o cara ali acabou encontrando ali o Deus de muitas faces, que é o Estranho, né? Que venera a morte, né? De ficar brincando com a morte o tempo todo, acabou encontrando o Deus dele, né? E tal. Olha a gente, pô, viajando na maionese. Mas eu acho que é isso. Na verdade, quando a gente começa a pensar, aí você lembra de vários personagens, até os, sei lá, mais entre aspas superficiais, como a vampira dos X-Men, né? Uhum. Tinha, na verdade, existe um personagem chamado Mímico, que foi um dos primeiros X-Men dos anos 60, e ele morreu rapidamente, ele durou acho que só um arco de história, que era um X-Men que tinha capacidade de pegar várias... imitar mesmo, virar outro X-Men. Acho que no final ele meio que surta e ele vira um múltiplo X-Men. Isso também, você tem o Super Skrull também, né, que tinha isso no episódio do Quarteto Fantástico. Então, na verdade, você tem muito esse tipo de sacada de personagens que imitam o outro até o momento em que alguma coisa dá errado e eles entram em massa crítica, né, e aí acabam morrendo de algum jeito. Eu acho que esse episódio ele é uma mistura de... ele tem realmente algumas incongruências no roteiro que vocês citaram. Se a gente começa a pensar muito sobre eles, a gente começa a perceber que algumas coisas foram tanto quanto forçadas. Você tem uma série de coincidências aí que também são tanto quanto forçadas. Mas apesar disso, ele acaba funcionando. Ele é um daqueles roteiros que ele tem problemas nos detalhes, mas a estrutura dele funciona maravilhosamente bem. O que, num episódio curto, é o que é mais importante, eu acho, né? Uhum. Inclusive, que a narrativa, a fluência dela dê certo, que a gente compre o conjunto da história e os detalhes depois a gente, né, até releva e tudo mais. Como vocês mesmos falaram, ele reúne atuação de excelente qualidade. Faltou citar uma pessoa que eu acho muito importante, que tem uma atuação, uma presença curta, mas impressionante, que é o Peter Brocco. E que é faz o pai do boxeador, que no final, né? Uhum. O personagem tem. Pra escapar de uma situação, ele acaba pegando o rosto de uma terceira pessoa, que aí não vai dar muito. Não vai ser exatamente o que ele tá esperando, né? E esse personagem. Do boxeador, né? Por sinal, isso, né? Porque a gente pode falar isso. Com spoilers, entendeu? Ele pega o rosto do boxeador. Na hora que ele tá fugindo lá do mafioso, né, que chega lá os outros gangsters, ele acaba vendo o cartaz, ele se concentra e foge, e aí ele é reconhecido por quem? Pelo pai, né? Que ele tá furioso, gente, porque o filho, ele desonrou uma moça, né, e tal, e fugiu, e tal, nunca mais apareceu, e a família entrou em desgraça por causa disso, né? Vai ser o final do episódio, né? Essa questão dele conhecer esse personagem que é o pai. E é uma atuação impressionante desse ator, do Peter Brocco. Que ele é um cara que ele tá no Spartacus, tá num Estranho no Ninho, enfim. E apesar de ser uma ponta pequena, a gente percebe a raiva dele, né? O ódio que ele sente desse filho é uma coisa muito impressionante. A gente vê um pai odiando o próprio filho, né? A ponto de querer até tirar a vida dele. Enfim, como uma maneira também de livrar o mundo dessa praga, né? Que é o filho dele, que faz mal pra todo mundo que passa pelo caminho dele. Sim. E é um final muito interessante que esse episódio tem, e também muito sustentado pela atuação desse excelente ator, né? Uma pergunta, a gente traduziu o nome do episódio? Eu não sei, a gente não traduziu não, mas assim, aqui eu não lembro. De alguns desses episódios, a gente até tinha uma tradução, né, clássica, mas eu não sei mais. Assim, acho que eu, sei lá, podia botar Nós Quatro Estamos Morrendo, né? Acho que a tradução antiga era Os Quatro de Nós Estamos Morrendo, mas é estranhíssima essa tradução, né, esse trecho. Quatro de nós, como se tivesse uns... porque poderia ter mais, né? Acho que é isso que eles querem dizer, né? É interessante o título antigo. Não, mas o Fábio tá certo, porque se fosse Quatro de Nós Estão Morrendo, podendo ter outros mais, seria Four of Us Are Dying. Mas se é The Four of Us Are Dying, uh-huh, é porque nós quatro estamos morrendo. É isso aí, é isso mesmo. Senhor. Eu gostei muito de algumas coisas no episódio, realmente outras eu fiquei questionando, porque eu sou uma questionadora. Eu fiquei assistindo o episódio falando, ué, mas por que que esse cara tem tantas informações? Como é que ele sabe que essa mulher é tão apaixonada por ele, né? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Será que ele fica pescando as coisas no ar, né? O lance dele com o senhorzinho dá até uma pena, né? Porque primeiro o velho fala, o que é? Você tá brincando comigo? O senhor não me reconhece? Ah, eu conheço o senhor é um amigo meu, eu deveria conhecer o senhor, né? Porque ele deve ter passado por essas situações muitas vezes, né? E depois o velho vai ficando furioso. E é que nem o Marcos falou, essa atuação desse ator aí que faz o pai é muito bonita. Que apesar de curta, ele tem um momento dele que é maravilhoso, né, Fábio? Né? Que ele se joga no chão, né? O meu filho, né? E tal, né? Então é uma mistura de amor e ódio muito intensa, né? Que ele consegue passar. Atuação, não, eu achei ótimo. Acho legal essa parte, porque você vê que o cara é um malandro, mas ele é um malandro que nunca conseguiu sair daquele nível rasteiro, porque ele engana a pessoa que fica a fim de ser enganada. Quando ele passa na frente do cara e o cara reconhece o filho, ele perde o rebolado e ele não sabe muito bem como agir. Né? Uhum, ele meio que no final dá um safanão, derruba o cara, porque sai de fora, quero ir embora aqui, porque já estão descobrindo quem eu sou. Mas o velho, em momento nenhum, desconfia que ele pode não ser o filho, porque a imitação dele é perfeita. Agora, o que você falou, eu fiquei assim, muito curioso o tempo todo no episódio, os diálogos que ele tem. Eu acho que o diálogo que ele tem com a garota é interessante. Eu fiquei pensando assim, será que ele está agindo com algum conhecimento, ou ele está falando coisas brandas, platitudes, que ele sabe que uma mulher apaixonada e que tá lamentando a morte do namorado, vai querer ouvir. Não sei, eu pensei que pode ser isso, né? A gente dá uma tapeada aí em questão de roteiro com isso. Já como você falou, quando ele vai enfrentar o outro mafioso lá que manda matá-lo, ele dá uma de malucão, vai lá e... sabe? Eu sou fodão, senta aí, cala a boca, né, e tal. Eu sei que você fez comigo. Quando ele fala assim, eu sei que você fez comigo, eu falei, pô, vai ver que saiu nos jornais então, né? E tal, mas o cara não ia estar com a polícia no encalço dele. E o lance da mina é que nem você falou, Fábio. A pessoa quer ser enganada, porque ela, o cara foi atropelado por um trem, porra. Aí ele fala, não, mas não era eu não, eu queria viver uma outra vida, porra. Ele aproveita que, por exemplo, ela tá num momento de luto, então ela tá emocionalmente abalada e fragilizada, então ela recebeu esse choque de vê-lo vivo e ela ficou tão feliz que qualquer coisa que esse cara falou ela acabou acreditando. O mafioso, por outro lado, teve um choque terrível de ver o cara que ele tinha certeza que ele tinha matado vivo. Aí ficou aquela coisa de culpa, medo, certeza que o cara vai querer se vingar de mim, eu não vou ter como escapar, porque pode ser o fantasma do cara querendo tirar minha vida. O cara ficou pensando assim, pô, ele quer só o dinheiro, tá bom demais, leva o dinheiro então, né? Enfim, e ele foi pego sozinho também, ele tinha os capangas, mas na hora que o cara entra na sala, pra azar dele, o cara tá sozinho. Ele falou, me ferrei, vou dar o que esse cara quiser. Não, pois é, a fuga dele dos capangas foi meio borocochô, né? Mas assim, realmente, como o cara tá imitando perfeitamente o rosto do outro, e suponho que a voz também, porque aí, claro, botou outro ator, a voz muda mesmo, né? Eu imagino que, mesmo que o cara não tivesse meio out of character, as pessoas não iam em momento nenhum duvidar que fosse ele mesmo, que o cara fosse quem ele tá dizendo que ele é. Porque o rosto é idêntico, não é um cara que botou a maquiagem, né? É o cara que... alterou a própria face. Essa referência que você fala do Vingador, eu acho excelente, Marco. Eu não tive a oportunidade de ler os pulps originais. Mas nos anos 80 para 90, não sei se você lembra, teve uma minissérie em quadrinhos que saiu pelo Abril, do Kyle Baker, fazendo um revival do Vingador, que eu achei genial. Sim, sim. É um trabalho excelente. É roteiro do Andrew Helfer, desenho, como você falou, do Kyle Baker. Isso. E dá pro pessoal encontrar, né? Por exemplo, o difícil encontrar os pulps, eu acho bem difícil, mas essa minissérie dá pro pessoal encontrar, e uma leitura que vale muito a pena, viu? Boa lembrança. Vale demais a pena, não, imagina. Acho que é isso mesmo. Eu gostaria muito de ver essa revista pulp, entendeu? Será que te conta na web isso em algum momento, cara? Provavelmente sim, deve ser difícil, talvez não muito barato, porque na verdade o Vingador, ele teve histórias publicadas durante um período muito longo. Ele foi publicado durante os anos 40, durante os anos 50, E por, teve histórias escritas por mais de um escritor, então talvez, se você não encontrar do autor original, pode ser que encontre aventuras escritas por outros posteriormente. Opa! Mas a pergunta é, e aí? Vocês gostaram do episódio? Vamos para a parte de recomendações, então? Sim, eu gostei muito do episódio e podemos passar para as recomendações. Oh, yes! Maravilha, então já venho aí falando, perguntando para o convidado, meu querido Fábio, o que, que você gostaria de recomendar no final do podcast? Olha, tô pensando aqui em algumas coisas que, na verdade, eu acho que o Marcos vai falar mais dos pulps, do Vingadores e tudo mais. E eu queria recomendar algumas coisas assim paralelas, que não seja exatamente isso. Primeiro, eu queria recomendar as coisas do George Clayton Johnson. Recomendar o livro Logan's Run, que ele escreveu, né? Que é muito bem escrito, é muito legal. Entendeu? Eu acho que esse livro você encontra na Amazon Kindle hoje. Né? E assim, de séries de TV, a gente falou em algumas que pegam esse mesmo tema ou um tema semelhante, né? Eu gostaria de recomendar um que eu vou sair um pouco pela tangente, tá? Que não é o mesmo tema, é um tema correlato, mas que eu acho muito bem atuado, que é a série Orphan Black, né? Que ela trata de clonagem, não é a mesma pessoa, é a mesma atriz que faz meia dúzia, ou às vezes chega a ser 8 personagens diferentes, né? Que faz de maneira excepcional. Acho que isso não é... Talvez eu esteja fugindo um pouco das regras, mas eu acho que a gente tem muita coisa para recomendar aqui. E essas coisas mais diretamente relacionadas, a gente está vendo que na história dos quadrinhos e da ficção científica, elas vão se desdobrando em várias coisas. E aí eu penso muito na questão da atuação, que a gente não dá muito valor à atuação hoje em dia nas séries de TV. E Orphan Black é uma série que me parece assim uma exceção à regra nisso. Fábio, quando eu assisti o episódio dessa série Orphan Black, que pela primeira vez aparece as clones juntas numa sala, cada uma com uma personalidade muito diferente, uma postura, uma voz, todas feitas, obviamente, pela mesma atriz, eu fiquei totalmente de queixo caído, eu não acreditei naquilo. Então é uma recomendação muito interessante, e eu acho que quem ainda não viu essa série, quando chegar nesse episódio, vai ficar de boca aberta, assim, não acreditando no que essa atriz é capaz de fazer. Pois é, e ela é uma atriz que ela não está sendo muito valorizada, né? Eu não estou vendo ela fazer outras coisas, eu não sei se eu tô bobeando, mas eu estou achando que Tatiana Maslany, né, o nome dela, né? Não sei o que está acontecendo com ela nesse momento, se está fazendo alguma coisa, porque deu uma sumida depois da série, né? É verdade. Ah, legal, Fábio. Obrigada pela recomendação. Só pra constar, eu adoro Orphan Black. Opa. Já assisti, ó. Eu acho que não assisti todas as temporadas, né? Eu dei uma parada. Por sinal, pergunta, a série terminou e tal? A série terminou, teve um final, tá tudo no Netflix. E eu também tenho que terminar de ver, porque eu não terminei, não vi a última temporada. E tá, mas tá lá. Mas estão querendo fazer um filme de Orphan Black. Aí é importante falar. Ou seja, a série eu não vi o final, mas aparentemente termina em algum tipo de gancho, ou em aberto, de modo a se fazer mais adiante um filme, né? Não tem informação se ela foi cancelada, né? Que às vezes acontece isso, né? Não, aparentemente não. Eu acho que ela terminou mesmo, mas que, de alguma maneira, o pessoal deixou ali em aberto pra poder... Ah, legal, muito bom. Obrigada, Fábio. Mais alguma recomendação? É só isso por enquanto? Só isso por enquanto. Mas tá bom, Fábio, muito obrigada, viu, meu querido. E você, Marcos, qual que seria a sua recomendação? Eu vou só reforçar a recomendação para que o pessoal, que o Fábio fez, para que o pessoal leia o quadrinho da DC Comics, Justiça Incorporada, Justice Inc, que saiu no Brasil nos anos 80, não é difícil de encontrar cópias, que tem esse personagem que a gente tinha falado, que é o Vingador, que é um personagem de literatura pulp dos anos 30. Ele era um aventureiro, né, aqueles caras que empreendiam aventuras na América do Sul, na África, na Ásia, enfim. Um belo dia ele também era engenheiro. Ele resolve, depois de muitas aventuras e ganhar muito dinheiro, enfim, ele resolve formar uma família, trabalhar mais tranquilamente como engenheiro. Só que acontece um acidente de avião provocado por um pessoal que era inimigo dele. A família dele morre e ele sofre um acidente. Nesse acidente, ele sofre um problema no rosto, que ele fica com o cabelo e a pele totalmente brancos, como se ele fosse um cadáver. E ele também descobre que os músculos e a pele do rosto dele se tornaram maleáveis, como se fossem borracha. E ele passa a usar essa habilidade que ele tem de mudar o rosto dele para tentar ajudar as pessoas e combater o mal, né? Enfim, depois isso teve um revival desse personagem numa história em quadrinhos que a gente citou aí. É muito interessante quem puder conhecer. E outra recomendação é o filme Zelig, do Woody Allen, que é justamente um cara que consegue mudar de personalidade. E o filme é como se fosse um falso documentário que alguém fez, fazendo uma trajetória desse cara, que ele aparece ao longo do tempo em fotos e pano de fundo de fatos históricos importantes. Ele estava ali usando a habilidade dele de mudar de rosto, né, de mudar de aparência e de assumir a identidade de outras pessoas. Então é um filme engraçadíssimo, também muito interessante, né, na fase que o Jalen estava, né, no auge, eu acho, da criatividade dele. Vale muito a pena assistir. Seriam essas duas recomendações. Ah, legal, gente. A única coisa que eu consigo pensar, eu tenho certeza que quando eu for editar esse podcast, eu vou me xingar por causa disso, porque eu não tô com nenhuma ideia assim mais glamourosa, né, e tal. Eu só consigo lembrar da série Gotham. Sabe aquela série Gotham? Eu acho que ela nem terminou ainda, essa série. Tu já assistiu algum episódio, Fábio, dessa série nova aí, Gotham? Eu falo o seguinte, eu vi a primeira temporada de Gotham, gostei muito, mas eu não acabei não acompanhando. Eu vi na época na Warner. Agora tá quase tudo no Netflix e eu pretendo começar a ver em breve. Tô vendo outras séries primeiro na frente. Pois é, cara, é interessante eu lembrar dessa série, porque eu lembro que tem uma temporada, final de temporada, isso é spoiler, né? Mas o personagem lá do detetive, caramba, eu não lembro, ó, eu abandonei a série, viu, gente? Não é uma recomendação porque eu estou assistindo, detalhe, entendeu? Eu abandonei, eu fiz até eu tenho um podcast no blog, que é tipo assim, é tipo sessão de descarrego, que a gente detonando as coisas, eu tô detonando Gotham, entendeu? Mas eu lembro que tem esse personagem aí do detetive, que é o Gordon, né? E no final de uma das temporadas, tem um personagem lá, um cara que ele toma lá uma vacina e a cara dele fica mudando, ele muda e fica com a cara do Gordon. Eu só consigo lembrar disso, eu não tô conseguindo lembrar de nada mais relevante nesse momento. Eu sei que tem um cara de barro, né? Mas eu não sei se é o cara de barro. Eu não lembro agora de um inimigo do Batman que consegue mudar de cara, mas possivelmente tem. Pois é. Mas olha só, gente, pra quem quiser se divertir, até porque eu acho que eu parei na, sei lá, terceira temporada, eu tenho que retornar, porque eu não sou pessoa de ficar abandonando as coisas, nunca mais voltando. Mas eu lembro que tinha esse personagem aí que foi um tremendo plot twist no final de temporada. Então, não vou contar exatamente em qual, o que, que é exatamente que está acontecendo, mas quem tiver curiosidade ou conhecer, ou aparece aqui pra me xingar, porque eu tô sempre fazendo recomendações muito boas e do nada eu falo uma bobagem dessa daí, mas é muito divertida. Eu lembro que eu sempre gostei, tinha esse negócio da série Gotham, né, que foi isso que me atraiu, que tinha aquela cafonice, sabe, da uns vilões, assim, engraçados, sabe? Então me lembrava muito a série antiga do Batman, né? Então eu até defendia esse negócio, esse lance, de ter essa cafonice, essa galhofa. Às vezes a série estava até muito mais dando evidência aos vilões até do que os heróis, né, e tal, na série. E depois, do nada, quando eles começaram a mostrar uns personagens femininos bem ruins, né, e tal, assim, sem sentido, mal escrito, aí eu falei, quer saber, vou dar um tempo dessa série que, né, já basta gravar um podcast reclamando da série. Mas olha só, é isso que eu me lembro assim, imediatamente. Não, eu ia falar que eu lembrei de outra recomendação. Oi, é um outro personagem de quadrinhos da DC que eu gosto, inclusive, bastante, que é o Alvo Humano, o Human Target, que ele é um cara que ele consegue também mudar, ficar com o rosto parecido com as pessoas, ou alterar a própria face. Só que, por exemplo, ele é um cara que é meio que um mercenário, vamos dizer, tem alguém te perseguindo, alguém querendo te matar, o que que ele faz? Ele assume a sua identidade para que quando a pessoa que tá atrás de você, tá tentando te matar, venha, te encontre, na verdade é ele que tá no teu lugar. Ele é um cara hiper habilidoso com armas, com capacidade de luta e etc, e ele vai tentar eliminar essa ameaça que tá atrás de você, assumindo a sua identidade. O problema é que ele é meio louco, então quando ele assume a identidade da pessoa, ele acaba passando dos limites, assim. Tem uma história muito engraçada que ele assume a identidade de um cara, e ele fala pra mulher do cara que pra o pessoal acreditar realmente que, na verdade, quem tá ali é o próprio sujeito, ele precisaria passar a dormir com ela. Então ele tem essas coisas assim que ele começa a exagerar na hora de assumir a vida da pessoa que ele está protegendo. E tem, isso acaba gerando até um certo humor em alguns momentos. É uma HQ muito interessante, vale a pena. Teve um revival agora também com histórias novas, enfim. E teve uma série de TV que não deu muito certo, mas a HQ vale a pena ser lida. Até, eu lembro de uma curiosidade aí, engraçada, nos anos 70. Acho que a primeira história que eu li do Alvo Humano é uma história em que ele estava impersonating lá um cara que era um pouco parecido com Clark Kent. E o cara tinha um cara bem fortão. Aí chega no final do episódio, do quadrinho, aquelas coisas antigas da DC, né? Os editores perguntam no rodapézinho assim: aí, leitor, você acha que, na verdade, o Alvo Humano seria o Super-Homem? Entendeu? E acaba assim a história, entendeu? Eu falei: caramba, será que o tempo todo a gente tá sendo enganado e é o Superman, de alguma maneira, sei lá, ou tá fazendo uma missão secreta, ou a Criptonita Vermelha transformou o cara no Alvo Humano, coisa assim, mas isso não é, não, depois isso foi só uma brincadeira dos editores, né? Pois é, interessante, essa eu não li, vou procurar pra ler, deve ser interessante. Ah, muito bom, muito bom. E chegamos aqui então ao final, né, do nosso podcast. Eu quero agradecer ao meu amigo Fábio Fernandes, convidá-lo para ele falar um pouco do seu trabalho na internet, falar do seu maravilhoso canal Terra Incógnita. Aliás, o vídeo novo que você fez sobre essa série da Netflix, que é dos robôs, né? Como é que é? Love, Death and Robots. É isso, Love, Death and Robots. Robots. Ih, eu sou muito ruim com inglês. Uma porra muito bom, cara, muito bom, porque você falou dos contos, né, e tal. Eu queria muito que tu divulgasse seu trabalho aqui, meu amigo. Tá legal, olha, quero te agradecer mais uma vez pela possibilidade de poder divulgar o trabalho aqui. Na verdade, é o que eu te falei, né? Eu tenho já, vai fazer 3 anos o Terra Incógnita. Durante um tempo eu consegui gravar semanalmente, depois eu tive um hiato, agora eu voltei, finalmente, tô gravando quase que um por semana também. Que é isso, né? Eu tenho essa vontade de falar basicamente de literatura de ficção científica, mas dentro do Terra Incógnita eu sempre tive uma espécie de spin-off, que é o Quebrando a Primeira Diretriz, que é aquela brincadeira com Star Trek, né, do Prime Directive e tal. Então, em algum momento eu falo assim: bom, eu gosto de falar basicamente de literatura, mas de vez em quando eu gosto de falar de uma série de TV ou de um filme. E aí, eu tinha gravado anos atrás outros filmes tal, e dei uma parada. Agora eu tô retornando porque Love, Death and Robots me pareceu uma coisa muito bacana. Quando eu descobri que metade dos episódios ou mais é adaptado de contos, eu falei: não posso deixar isso passar. Porque tem muito, sim, site nerd divulgando a série, falando só do Tim Miller e do David Fincher, que são os produtores e criadores da ideia original. Mas não, sim, tem ninguém, quase ninguém, não tinha, né? Quase ninguém falando dos contos, né? Dos autores, como John Scalzi, Alastair Reynolds, contos de Marco Close. Alguns contos eu gostei, outros eu não gostei, mas eu acho que a série foi muito válida. Ela tem uma pegada legal, tem um sabor um pouco antiquado, um pouco heavy metal, né? Sim. Por outro lado, eu acho que ela abre uma porta interessante. Aí no episódio, inclusive, foi um episódio bem longo, acho que uns 41 minutos, porque eu me propus também a fazer uma lista alternativa de episódios que eu gostaria de ver filmados em algum momento. E eu até descobri que alguns desses episódios já tinham sido filmados, né? E eu boto os links lá pro YouTube, né? Tem o Consider Her Ways, do John Windham, que é uma espécie de pré-conto da Aya. E essa história foi filmada pelo Alfred Hitchcock Presents. É um episódio de uma hora. E tá todo na web. Então são coisas interessantes pra gente falar pras pessoas. Então o meu interesse é esse, tá? Eu falei demais agora aqui, só pra amarrar, pra dizer que essa eu tô gravando. Eu tenho no canal, vocês busquem, né? Fábio Fernandes, Terra Incógnita, no YouTube, que eu falo só de ficção científica. Estou também agora, de vez em quando, dando uma palhinha para falar de autores nacionais. Eu não fazia isso, era uma regra de ouro que eu tinha e que eu resolvi quebrar, porque eu tô vendo agora que tá saindo muito livro bom de autor nacional. Eu não vou fazer resenha desses livros, eu vou fazer recomendações de vez em quando, né? Mas é interessante legal. Todo mundo ficar de olho no canal. Muito bom, muito bom. E eu quero que o pessoal vá lá te visitar também, né? Porque tá muito legal o vídeo, eu também assisti a série. É muito bom conhecer, né? Pra além, né? É muito fácil falar, você falou dos produtores e tal, e não tratar de quem escreveu, né? Os roteiros, as histórias, né? Série linda, gente, muito bonita, muito interessante. Ah, eu ia perguntar pro Fábio o seguinte: se você não vai falar sobre o seu livro, que já tá na pré-venda, né? Ou já tá em venda já mesmo, já direto? Não, isso, tá em venda. No dia 16 de março o livro foi lançado aqui em São Paulo. O livro livro se chama Back in the USSR. É uma brincadeira com Beatles. Na verdade, o livro eu não posso falar muito pra não dar spoiler, porque o livro, mas ele é meio doido também, né? Eu brinco chamando de um thriller surrealista. Ele é uma ficção científica, ele fala de uma terra alternativa, tipo Homem do Castelo Alto, só que você tem John Lennon, o Monstro de Frankenstein, Marcel Duchamp, Yoko Ono e grande elenco. Menos o Paul. Paul McCartney não tá no livro. O Ringo tá presente. O Paul McCartney não tá no livro, mas o Ringo tá, e o George Harrison também. George Harrison dá porrada no livro. Uau! Legal. Acha porrada lá. Ah, muito bom. O link vai ficar aqui logo abaixo pro pessoal acessar e comprar, viu? Façam muito isso, obrigado, gente, legal, por favor. O Fábio, ele é um tradutor excelente, um excelente escritor, então quem ainda não leu algum material produzido por ele, certamente as pessoas que gostam de ficção já leram algum material traduzido pelo Fábio, não percam a chance de ler um livro escrito por ele também, porque ele tem um background aí dentro do universo da ficção científica considerável, né? Então, com certeza é algo que vale muito a pena ser conferido. Obrigada, Fábio, meu amigo. Um prazer ter você aqui, viu? Olha, espero que a gente continue produzindo podcast e continue tendo você aqui também volta e meia, que é muito bom falar contigo. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço a vocês mais uma vez o convite. É sempre um prazer. Adoro bater papo com vocês. Vocês são grandes amigos e também eu tenho que elogiar vocês. Vocês são pessoas que entendem muito do audiovisual, muito de cinema e de TV. E eu adoro conversar com vocês. A gente tem gostos parecidos, mas tem algumas coisas que de repente me faltam na minha cultura e cinematográfica. E eu tô sempre vendo os podcasts de vocês, tô sempre vendo os sites e as recomendações de vocês. Então, olha, pessoal, bom, vocês estão ouvindo aqui esse podcast, e é claro que vocês são fãs do trabalho da Angélica e do Marcos. Mas, por favor, ajudem a divulgar aí, porque tá cada vez melhor. Você vê que eles estão ficando loucos, estão produzindo cada vez mais e mais podcasts. Vamos nessa. Obrigada, Fábio. Muita gentileza sua, meu amigo. Quem dera a gente fosse realmente grandes entendidos. Nós somos apenas também espectadores e tal, e amantes do negócio, né? Então a gente fica muito feliz em fazer, em produzir, e mais feliz ainda por ter gente tão legal como você apreciando, viu? Obrigada. E chegando aqui ao final do podcast, eu pergunto pro meu parceiro, agradeço aqui a participação dele, como sempre, o Marcos Noriega, e lhe pergunto qual seria a sua frase final no nosso podcast. E aí, nosso ouvinte, por acaso tiver a habilidade de transformar o seu rosto no rosto de outra pessoa, vê se não vá, por exemplo, fazer isso e transformar sua cara na cara do Trump, né? Procure uma cara, nossa, bem melhor do que essa, quem né? Quem ia querer fazer isso? Que horror! Pô, vira o, sei lá, Leonardo DiCaprio, sei lá. A Elsa Soares, né? Porra, a Eva Green. A Eva Green, isso. Umas rostos bem, bem mais simpáticos e de pessoas bem melhores, né? Ai, gente, é isso, gente. Então a gente deixa aqui um beijo. Chegamos ao final da nossa zona do crepúsculo. Deixamos um abração pra você e até o próximo podcast, né, gente? Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo. Grande abraço a todos.